Papa Romeu Zulu Delta Lima, Terra 4 da RT, para o final. Zulu Delta Lima, autorizado a Sarai, Bote 7. Abatão Gosta Golfo Uniforme, plano de instrumento cancelado 1440, vai na proa de Ceasa, vista para 1.000 pés, a vista 014, reporte visual do campo. Pode chamar a visual do campo. Prossiga. O patrão da Ceasa, para o Lula, tá como recebe a torre? Agora, sim, autorizado acionamento, reporte o pai. 3895, autorizado via Pátio 1 em Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 1014. Tem um bom voo, tá? 3895. Desça para 4.510, o ajuste 014, Romeu Gol. 01 para cópia, aguarde um minuto, até o meu golfe. Pode aproar os corredores de descida? Romeu Golfe, mantenha a descida neste setor para a perda de altitude devido ao tráfego em aproximação. Quando cruzar 4.500 pés, sou autorizada para o de Vera Cruz. Romeu Golfe, vai descer no setor. Quando cruzar 4.500, pode aproar Vera Cruz. Apá, Romeu Golfe, se é equipamento, não recebo o modo Charlie. Da Daniel e manter o plano zero. Informa o tráfego de comando da pista auxiliar com para cruzamento do campo. Dois, nove, autorizado inicial reboque até o pátio 3, na escuta permanente do solo. América 229, livre o reboque na escuta permanente do solo. Lula com os 4-3, reporte para o cruzamento do campo. Passará o que, o Zulo? Se realizar o cruzamento sobre o ponto médio da pista 17, com uma aeronave aguardando para decolagem. Zulu, copiou a torre? Está atingindo o Nil, senhora. Interceptando aqui a linha do litoral, o que, o Zulu? Tem condições de realizar o cruzamento do campo de imediato, agilizando por gentileza, com uma aeronave aguardando no ponto de espera. Posição na cabeceira 1-0 para a decolagem. Condições de fazer um 360 pela direita aqui, mantendo 1.000. Aguarda a decolagem do tráfego para o cruzamento, senhor. Estive autorizado o cruzamento, reporte livrando. Iniciando 360 aqui, senhora. No setor, para liberar aí a decolagem do tráfego, o quilo do louco. A Negativo, Kilo Zulu, abandone 360, agilize o cruzamento do campo, por gentileza. Negativo. Kilo Zulu, copiou a torre. Afirmativo, já estamos prosseguindo, agilizando para o cruzamento pela linha do litoral, Kilo Zulu. B04, bom dia, autorizado por essa revista 366, deixa para o nível 150. Kilo Zulu, acionando o transponder 0162. Sim, Matinho, 0162 acionado, isso Kilo Zulu. Gente. Papai agora chegou o uniforme, chame torre, 118, decimal 95. Oi, Oscar, Golfo Uniforme. Oscar, Golfo Uniforme, da presente autorizado, apurar final no 7, reporte final no 7. Chamar final no 7, qual que é a intenção de pouso na 1-0, por favor? Sim, reporte final no 7. Passou um cruzamento, Kilo Zulu, mantendo 1000 na sua escuta. Gente, 20 Kilo Zulu, comprou do litoral norte, mantém escuta, aguarda transferência. Zulu. 1895, informa que a aeronave realizou cruzamento do campo e está mantendo a linha do litoral norte. À esquerda do eixo de decolagem 9028, autorizado de decolar para o 90, vento 140 graus, 089. Kilo Zulu, só confirmando, mantendo o meu pai. Mantendo ali, ó. Kilo Zulu. Ou 2067, caminhando meio 5, ou 25 decimal 1, ao TRN 128 decimal 3. 251-2235, 2067. Controle, o Oscar Uniforme, seria possível, senhorita, uma final curta para o 1-0? Afirmo, acho que eu vou com o uniforme. Ainda tráfego ainda não avistado, reporte ingressando perna do vento no zero. Ok. O Oscar Golfo está ingressando na base da 1-0, o Oscar Golfo Report. O TAN 3895 decolou 48, mantém minha escuta agora a transferência. Ah, escuta, mandando, TAN 3895. O Oscar Golfo Kilo confirma intenções? O Oscar Golfo Uniforme já está na final curta da 1-7, se possível faz a final da 1-0, a nossa intenção é a parte 3, que vai vir na Delta. Gente, na intenção de pouso 1-0, estou visual com a aeronave, reporte curta final 1-0. Ok, reportado. Olá, 2 Lula, Delta Lima, pronto para registrar. Lula, Delta Lima. Tranquilo. Lula, Delta Lima, autorizado a acionar, reporte táxi. Tá, próximo táxi, tá acionado, tá. 20 Kilo Zulu, chama o controle 1 no 9 decimal 8, bom voo. 19 com 8, grato Kilo Zulu. 3895, chama o controle 1 no 9 decimal 8, bom voo. 398, obrigado, bom dia. Bota o Golfo Uniforme, tá na curtíssima da 1-0. Gente, acho que o Golfo Uniforme autorizado com 1-0, vento 1-0, grau 069. Lulu Delta Lima, autorizado, táxi 70, sessão Papa, altímetro 1-0, não corta. Passou para um voo local, e teste forte manutenção, 0162 acionado, Kilo Zulu. Papai Anguete, Kilo Zulu, chefe equipamento, não recebo nem modo alfa. 63, autorizado, Daniel, e mantém 1-0. E mantém 1-0, 4463. Patão Whisky Charlie Mike, bom dia, autorizado chegada Mari, reporte para descida. Autorizado SAP, está passando isso com Charlie Mike. Fome, falou 50, confirma operação I. Confirmando X3. Gente, acho que o uniforme chama só em 1, 2, 1, 2, 1, 9, bom dia. Agora 050 para o 340. 3895, contato radar, 5.4 milhas sul de Salvador, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, 340, obrigado. Autoriza o piloto lá acender até 2000 para checar o transponder, pode regressar? Sim, fora do solo 50, aguarde a transferência. Faz a transferência, Igor. Tá pronto para a cópia? Prossiga na escuta. Gol no 867, está autorizado Brasília via rota up Zulu 17, o nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1 após Elefa. Frequência do controle 119.8 e o transponder 5010. Autorizado então 360 conforme, up Zulu 17, decola da 10 direita, Arbor 1 Elefa. 198.0.10, voo no 867. Correto, 5010 no transponder, nível 360, chame pronto, no portão 03, voo no 867. Então 3804, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 4.000 pés, 1014, 3804. Não chama contra nenhum, 19.8, bom dia. Motor 19.8, bom dia, 4.4, tomei autorizado Fortaleza, nível 370, via rota Zulu 19 até Bangu, após DCT Abuco, após DCT. Decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Momo, transição Froti. Frequência do controle 119.8, transponder 5014. Autorizado direto Coral. Direto Coral é ascensão a 180.4463. Seu telefone direito afirmativo, recebe a nossa 0162 aí pelo Zulu. Transponder portão 5, 3216. Então 3216, correto, chame pronto, puxe bem o sonamento. Reportará, 3216. Agora passado 1,8 milhas pela linha do espaço. Fique que o Zulu prossiga para os corredores visuais, reporte na casa visual do campo, desça para 1.000 pés. Zulu. Controle isso, que animais que não pode ideal de descida. Capitão Whisky Charlie Mike, desça para o nível 050. 050, Whisky Charlie Mike. Delta Lima, autorizado de colar no 7, vento no 30 graus, no Lula. Chegou 9 horas, 4.7 milhas, rumo nordeste. O Alfa Charlie 90 cruzando 2.000 pés para o 1.507. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, seu uniforme Charlie transfere. Papa Romeu Tango, uniforme Charlie, autorizado direto para a revista 366, desça para o nível 1.10. 1.10, Terra Victor 366, o Tango uniforme Charlie. Romeu, Romeu Golf. Afirmo, recebendo 1.700 reais no momento. Papá Romeu Fox Serra Bravo, acione identificação, autorizado de chegada a mão, desça para o nível 050. 8, bom dia. 098, grato. Controle 1, bom dia, Papá Romeu Zulu, Delta Lima, decolado 197. Papá Romeu Zulu, Delta Lima, mantém as condições visuais, ajuste chama 014, corredor até 1.000 pés, reporte fora da base. Axé, 1.000, farol da barra, reportaria Zulu, Delta Lima. Com 3895, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-2235, obrigado. 3804, desça para 25000 PES, autorizado para segmento arrimado de São Nazaré. 2500, autorizado arrimado e chamada estabilizada 3804. Gol no 867, autorizado portão 03, chame táxi. Papá Romeu Zulu Delta Lima, tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, mantendo 510-1, Serra 76. Altitude mais baixa, sempre Romeu Tango e Uniforme Charlie, desse mantém o nível 090, informa o tráfego 9 horas, 1.5 milhas de rumo nordeste, cruzando o nível 080 para o 050, um eco 110. Sente, desce para o 090, está assistindo o tráfego sem equipamento, Tango de Falcão. Ajuda 771, bom dia. Contato rápido. Essa é a minha identificação. Estou passando de volta com o senhor. 17 milhas, sul da posição coral. Lesão, ajuda 771, contato radar a 1,5 milhas da posição coral. Vem Mari para chegar da Mari e reporte para a descida. Oscar Mike Delta, chame torre 118 decimal 95. 1895, Oscar Mike Delta. 3804, chame torre 118 decimal 95. Gente, 3804, bom dia. Estado de farol de Itapuã. Posso dar o Delta. O Chamaite Delta informa um Airbus aproximando o final 90. Na vertical do farol de Itapuã, é poste visual com tráfego. Gente, o Chamaite Delta, posso dar. 2.500-0-4, autorizado a RNAVE para 90. Segura só um pouquinho. 804, bom dia, autorizado em posto, 90 vento 940, grau 08, não. Livre de pouso no 03804. Bom, eu acho que vai ter alta visual com tráfego na final, vai efetuar o 360 pela direita. Gente, mantenha o setor com 360 pela direita, aguardando instruções para prosseguir. Aguarda o acho que vai ter alta. Pode que a Mike Delta tem condições de prosseguir e aguarda o tráfego? Afirmativo. Gente, estão autorizados, reporte livrando na final 90. Reportará cruzando 1022, o Oscar Mike Delta. Estou confirmando, irá cruzar a final 90, a retaguarda do Airbus, na curta final 90. Tá ciente, Oscar Mike Delta. Plano 3804, informo o tráfego à sua esquerda, helicóptero, posição à sua direita, helicóptero mantendo o setor, irá realizar cruzamento do campo retaguarda da sua aeronave, não interfere com o seu pulso. Mantém 507. Gente, obrigado pela informação. 3804. 612, não, por favor. 4463, prossiga. Confirme, a pós-coral prossegue no nível 80 ou o plano prossegue Yankee a partir de coral? 4463 e inicialmente ainda prossegue como o plano instrumento. Ok, então a pós-coral mantém 180, 4463. O experimento vai passar 050, pode voar do nascimento. O Whisky Charlie Mike, confirme o procedimento que irá realizar? Possibilidade do X-Ray ou então o NTB Zulu da 10. Ele é, se o X-Ray está fora de operação, vai fazer o procedimento NTB Zulu da pista 10. Afirmo, pode prosseguir na descida, na proa de Duna? O Whisky Charlie Mike, afirmo, desça para 3 mil pés inicialmente, o ajuste 10 no 4 na proa de Duna. 3.000, 1.0, 1.4, Proa de Duna, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, confirme a velocidade indicada? Tá 210 horas, confirme a frequência? Sim, Whisky Charlie Mike, reduza para 1.90 nós, vai seguir como número 2 na aproximação, tráfego que eu precede é na posição de 12 horas a meia dúzia de milhas. Ciente, reduzindo 1.90, tá atento, aeronave à frente, obrigado. Capatango, esse Kilo Zulu, informa que não recebo mais o transponder, chefe equipamento. Pois, o povo vai tocar completamente, né? Estamos retornando para a nossa parte. Bem, tem condições de informar um estimado para a posição Ciaza? Então, 5 milhas, gente, prossiga na proa de Ciaza, reporte na Ciaza, o Whisky Kilo Zulu. Recepção do sinal no site. Confirme, o Romeu Golf fazer um 360 pela esquerda, na RMAR. Afirmo, 360 curso, reporte a intercepção. Romeu Golf. Firme. Alinhando 21 decimal 9. Direito, ponto 219, chamada 3204. Quanto é a posição minha guarda? Autorizado no 7, por onde que mais que dá? 1867, autorizado a decolar 10, vento 140 graus, 109. Autorizado a decolar 10, boa noite, 67. Reporte de 57. Controle o azul 2771 para a descida. Azul 2771, desça para o nível 050. 050, 2771. Apresentar o controle. Tira de luta, mantendo o mil, visual contrato na posição de 12 horas. Afirmo, o Whisky Kilo Zulu, chame agora a torre 118 decimal 95 para instrução. Segue como número 2 na aproximação. Kilo Zulu. Oi, chama aqui Delta, considera sua sola 04, táxi até o pote 4, reporta para o Tarif. Whisky Charlie Mike, desça para o nível, correção, desça para 2 mil pés, autorizado o procedimento MDB Zulu da pista 10. 2000, autorizado o procedimento Zulu da pista do zero. Vai reportar, iniciando. Azul 4463, serviço radar encerrado, 61 no milha sudoeste de Salvador. Semicontrole e Léo de frequência 120 decima 1. Léo 120, controle Salvador, voo agora no 867, decolou 1500 passando, 360. Tá, é Arbore 1. Voo no 867, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés autorizado direto elétrico. Ok, então sabe 360, após 2000, elefa, o 2867, obrigado. Rapaz Romeu Zulu Delta Lima, livre ascensão nível 085, quando possível, estimado para pouso. O Ixi Kilo Zulu chamou a torre, confirme. Tá na rotatória, tá. Gente, alise 1360, pulso na vertical da rotatória, reporte reinterceptando sinal no 7. 360, curto pela direita, na vertical da rotatória, Kilo Zulu. O Tango Uniforme Charlie cancela para o 197 ou pouso 10 e após taxia para o pátio da 197. Cancela para o 197, está visando com o tráfego na curtíssima, Tango Uniforme Charlie. Gente, Tango Uniforme Charlie autorizado da presente base pela direita 197, reporte final 197. Tem condições de realizar uma base curta? Positivo, tem condições de base curta, Tango Uniforme Charlie, você vai ser com o número 2. Gente, cancela ao 06, autorizado base pela direita 97, como primeira curva pela esquerda. Tango Uniforme Charlie, já está na base do 97. O Whisky Kilo Zulu informa o tráfego aproximando o sinal 97, um Charlie 56 X-Ray, ok? 66, descendo para 2510, ajustado 1014. Somente para informação, vai seguir tráfego à frente, agora 11 milhas à frente com 1970 de ground speed. Beleza, vou reduzir então para 80 aí, ok? Tudo bem, para informação, temos o tráfego do Hotel Romeo Golf, um helicóptero nas proximidades do Cerrado Ito 366, helicóptero 500 pés, não interferirá na sua aproximação. Ir observar, faça ser bravo, obrigado. Como o tráfego na vertical da rotatória realizando espera? Poxa, o paciente de tráfego não visando equipamento. Tango Uniforme Charlie, base baixar travado no 7. Gente, Tango Uniforme Charlie, autorizado pouso no 7, vento 120 graus, 109. Vi pouso no 7, Tango Uniforme Charlie. Kilo Zulu pode seguir como número 2, está visual com o tráfego, tá? Confio para a torre, quem chamou? Luiz Kilo Zulu como número 2 para o 97. Gente, o Esquilo Zulu realiza um novo 360, informa o Embraer 1110, aproximando na final 1-0. Sim, Matheus, vai iniciar um novo 360 pela esquerda, o Esquilo Zulu. Firma. Posição, informa a aeronave na curta final 1-7. 2, Salvador, tá 3-2, 1-6, ponte espera pronto. Whisky Charlie Mike, correção TAM, 3206, mantém a posição. 3206, mantém. Whisky Charlie Mike está na final e não baixou ainda. Gente, Whisky Charlie Mike continua a aproximação, informa o tráfego à sua esquerda, não interfere com a aproximação. Em um minuto, topa no site, cabeceira auxiliar. Gente, está visual. Abandone espera, reporte vertical da EMA. Vai concluir, espera. Uniforme Charlie Polo ao 08. Confirma parte 5. Gente, libera direito, tá? Que o satélite aerostar não pode ficar em frequência. Whisky Charlie Mike autorizado pouso no 0, vento no 40 graus, 099. Autorizado pouso, está baixado e travado, prossegue pouso, cabeceira 10. Oscar Golf Uniforme autorizado cruzamento, táxi até o 45, atento a aeronave ingressando no pátio. Vitor 366, desça para 4000 pés, ajuste no 014. Voa do Serra Vitor 366, descendo para 4000 pés, ajuste, aí, está acionando. Embaixo Romeu, meio autorizado a acionar reporte táxi. Confirme passando a rimar. Mais 10 segundos, tchau. Frente, confirme tá com problema no transponder? Tá com indicação intermitente pra regressando pra base para checar, então. Frente. Vou cruzar o carro do 10. Reporte, escuta sinal no 7, pra correr na 9 estrada. E aí, Lulu? Escuta, 3, 2, 1, 6, autorizado, animação 1-0. Animação 1-0, tá 3, 2, 0, 6. Salvador, Fox Serra Bravo, passou 366, baixou e travou. Fox Serra Bravo, continua a aproximação, rebote passando 372. Passa aí. O Whisky Charlie Mike falou 1-0, libera direito, chama solo em 1-2, 1-2, 1-9. Brando na Eco 219, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2642. Azul 2642, boa tarde, autorizado a chegar da Mari, desça para o nível 1-0-0, redução de velocidade 2509. Via Mari, desça 1-0-0 com 2509, Azul 2642, pergunta da Mike. Arromeu Zulu Delta Lima, confirma a prova. O Zulu Delta Lima está mantendo agora o 200, senhor, para retomar para o inicial. A sua ideal é 210. Graus 10, nós ao vento. Livre, não, na frente, pelo. 3219, autorizado, decolar, 10, vento, 160, graus 10, nós. Livre, decolar, 10, tá 3219. Tá, tráfego, curva à direita, proa 230, limite magnética 1-1-0 de Salvador. Panamá 141, tráfego 11 horas, 1-3 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 1-1-0 para 4 mil pés, 1-4-7-2. Afirma. Controle, voo 255, boa tarde. Voo 255, boa tarde, autorizado chegada Bonte, desça para o nível 1-1-0, redução de velocidade 250 nós, número 5 na aproximação. 110, nível 250 nós, voo 255. Bom voo. Voo 198, bom trabalho. Azul 9301, bom dia, autorizado de chegada Bonf, reporte para a descida. Bonf, reportaria para a descida, 9301. Controle Salvador, Stan 3216, transfere 1310 na Momo. Stan 3216, contato radar, suba para o nível 370, sai da Momo. 370 na saída Momo, Stan 3216. Azul 9301, tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo sul, cruzando nível 195 para 1-1-0. Um Bravo 738. Sim, temos o mesmo que Azul 9301, porém não está igual. Paranel no 4, não precisa. Afirmo, Paranel 1 no 4, 1, tráfego anteriormente formado com 250 nós e Ground Speed. O Tsunami 141 reduz a velocidade para 2109. Já está mantendo Sierra Bravo, solo ao Zuma 4. Libere direito, chama solo em 121 decimal 9. Confirma o pátio para qual prossegue? Pátio permanente, não sei qual pátio permanente vocês, acho que é o 4, né? Pátio 4 ou 5? É, a equipe de solo vai. Posição ao chamar o solo em informa aqui. O pátio para o campeão que você. Ah, você vai levar aqui, né? Chamar a 2. É nossa, para a próxima. 18 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 090 para 4 mil pés. Tráfego adicional, posição de 11 horas, a 24 milhas, mantendo nível 100, rumo sudoeste, alfa 320. Gente, azul 2725, está cruzando 080 em descida até 4 mil. Azul 2725, descida para 4 mil pés, chame sinal Salvador no 20.8. 208, tem uma boa tarde, senhorita, 2735. Sename 141, mantenha a proa, desça para o nível 050, chame sinal Salvador no 20.8. 050, mantivo 2500, reforma, está passando Serra Vida 366, azul 2725. Sinal, Sename 141. Augusto irá realizar um taxi de baixa altura até a cabeceira 35, não interfere com o seu pouso autorizado pouso na 0, metrô 20 graus na 0. Sexto tráfego, autorizado pouso na 0, 2371. 216, tráfegos anteriormente informados já superado em altitude. Subindo a, com razão a critério, 3206. Para o pátio 4, o Foco Serra Bravo ingresse à esquerda na Juliette, contorne o pátio principal e reporte visual contato em Lima. Dois, 2109 de velocidade, desce ao 050. Quero da proa 010, limitada pela 110 de Cibra, ou 2642. 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil, 255, número 4 na aproximação, complexo de redução de velocidade, 2109. 2109, azul 9301, número 5 na aproximação, mantenha indicada de 2109. Está reduzindo para 2109, 9301. Azul helicóptero papapapá, novembro Oscar Romeu. Papapapá, novembro Oscar Romeu, mantém condições visuais, ajuste no 013. Informa o tráfego no sentido oposto no litoral sul, mantendo 510. Novembro Oscar Romeu vai acender para 1000 pés. Autoriza a proa direta Valença. Terminou papapapá, novembro Oscar Romeu. Alvaro Axé Romeu, no corredor Axé, a cuidará passando o farol da barra e tem aeronave no sentido oposto no que quer, grava. Azul 2642, chama o sinal Salvador, 120, decima 8. 208, 2642, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 2642, está livrando 090 na proa 090. O 2642, mantém ainda a proa 050, aguarde para reassumir no Serra Vitor 368. Gente, mantendo a proa, aguardando o 368, o 2642. Tá, Romeu Hotel, Romeu Golf, informa o tráfego sentido oposto no litoral sul, mantendo 1.000 pés, um alfa 19 Sierra. Tá quente, do mesmo, não visual, até o momento. Azul 2642, reassuma a navegação, vai na proa do Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, 2642. 13216, graças pela colaboração. Estamos agora Centro Recife, 126 decimal 85, ao CERN 125 decimal 45. 125, 125, 45, posição 3216. Alfa Kilo, Pati 3, posição 4 Romeu. Alfa Kilo, Pati 3, posição 4 Romeu, 2725, torre 1995. 1895, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, 1725. É a primeira que eu... Hoje, minha aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo, 2725. Autorizado o ingresso na pista, ingresse à sua direita, parte 4 a primeira, à esquerda, táxi Oscar. Quatro, Oscar. E a próxima táxi à esquerda é a Oscar, para o parte 4. 00. Turno 255, reduza para 200 nós, desça para o nível de voo 050, número 4 na aproximação. Ok, muito tempo já, número 4 na aproximação, reduzindo para 200 nós. Quente. O 2642, autorizado final RNAV, reporte estabilizado, reduza para 190 nós. Estabilizado RNAV, chame estabilizado 190 nós, azul 2642. Turno 255, sumiu final Salvador em 199, decima 8. 255, correção, chame final em 1208. Confirmo o 1255, também final Salvador na frequência 120, decima 8. Ah, tá, 120, liga. Papa Romeu, até Romeu Golf, chama agora a torre em 1895. Vai chamar a torre, até Romeu Golf. Autorização para final do procedimento em nave. O gol no 255. Mantém, gol no 255. 060, azul 9301. Meu Papa Romeu, até Roma Golf. Prossiga. Está no través do Pinto Açul, retorna em imagem. Sim, chame na vertical do farol de Itapuã, até Roma Golf. Manda o farol, até Roma Golf. Liberação, Romeu. Liberação de retorno da posição 1 do Pátio 1 para a posição 2 central no Pátio 3. Gente, o azul alfa foi autorizado, Sierra autorizado, iniciar o reboque, agilizando na medida do possível, a fim de evitar demoras para ingresso da parte das outras aeronaves, ok? Ok, é isso, então, tá bom. Sinal, Renato. Hoje no 895, baixando ML no 4 ano. 895. Baixando ML 41, estabilizado. Baixando ML 41, continua a aproximação, aguarde pista livre. ML 41. Está 4 mil pés, está autorizado o final RNAV, reporte estabilizado. Redução para 1909. Ok, reduzindo 190, está autorizado o RNAV, está autorizado. Hotel Romeu Golf, mantenha fechado para o Itapuã, aguardando para o cruzamento. Vai manter o farol, Hotel Romeu Golf. 368050, o 9301. A Romeu do Voo Delta Lima mantém o nível de voo 085, está agora a 58 milhas flash em Salvador, e Xiaomi o controle Léo em 1201. Pista livre. Gente, 2642. Mantenho o 709, voo no 2. Eu vou ficar visual agora na final. Sim, tem um tráfego adicional logo atrás, mantenha a vertical do sujeito Itapuã aguardando para o cruzamento, até o Romeu Golfo. Ok, aguarda, Golfo. Azul 2725, no solo 25, livre à direita, controle solo no 21.9. Livre à direita, do solo 219, o 2725. Reduza para a velocidade de aproximação, reporte estabilizado na final RNAV. Ok, você já está reduzido, agora está com 155 naves. Nave, reporte passando o Cerrado, então 366. Sendo para 4.000, reportarei no 366. O Chevette está com 120 e o Azul está com 115 de ground. Ok. Tem um quartão livre pouso no zero. Pate 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo, Pate 3, posição 4 Lima, 273. Azul Alfa X Serra. Confirma a posição no Pate 3. 2 Central. Ok, gente, posição 02. Já avisou com a segunda aeronave na final. Gente, eu até arrumo o Golfo, mantém espera. Tá, mantém separação. 55, Torre 1 no 895, voo. 2,95, voo 1 no 2. Tá, mantém aí, Golfo. Azul 9301, complete redução 1909, vai seguir tráfego à sua esquerda 10 horas, está agora meia dúzia de milhas com 1960 de ground speed. Reduzindo com 9301. Nós, após o TAP, entrou do CR Vitor 366, desça para 4.000 pés, ajuste 1093. Controle solo. Xenamia 141, táxi de Alfa, reportando isso da Juliette. Alfa, Hotel Romeu Golf, visual com bang da Gol na final 1-0? Afirmo, senhorita. Gente, a retaguarda do tráfego autorizado cruzamento final 1-0, agilizando um tráfego adicional a 14 milhas da cabeceira 1-0. Agilizar na retaguarda, Hotel Romeu Golf. 41, após o tráfego em reboque, ingresso via Juliette, portão 3. Posso reboque, Juliette 3. 500 pés efetuaram o cruzamento da final e sua retaguarda. 5-5. O 2642 no solo 30, livre à direita, Foxtrot, agilizando por gentileza, 121 no décimo 9 ao solo. Direita, 219. Pode passar pelo Cadillac, 366. Uno 255, pouso autorizado, pistona 0, vento no 40, grau 099. 140 com 9, gol, Uno 255, autorizado, pouso, passando para lá. Torre Salvador, bom dia, o Azul 9301, estabilizado, não. Azul 9301, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando, 9301. Efetou o cruzamento visual com RMAS. Chame solo controlado em RMAS, Alta Romeo Golf. Chama solo controlado, Golf. Uno 255 no solo 32, livre à direita, controle solo no 21, décimo 9. Direita 219, 255. Solo, tá passando, tudo bem? Tago, Whisky, Charlie, Mike. Prossiga. Autorização, copo para a tá no pátio 3? Afirma, Mike. Gente, só um minuto da copa. Solo, Salvador, gol 255, boa tarde. Gol, gol no 255. Táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 255. Capatango, Whisky, Charlie Mike, cópia. Segunda. Autorizado Recife, nível 090. Via rota do plano de voo, decola pistona 0, após a decolagem, curva esquerda. Perfil de saída, Conde, aciona o transponder 0277, controle 119, decimal 80. Isso tem mais que autorizado 090, decola 10, viva. Ou seja, Conde, 207, 198. Então, acho que tem alemã que acionamento está autorizado, já bota para iniciar o táxi. Só para Desenho 44, torre 1895. 3220 desce para 2510, autorizado, final da RENAV, reporte passando para o servidor 366. 3220, autorizado, reporte passando para o servidor 366. Gente, eu dando meu golfe, livre corte. Boa tarde, da 3144. Sierra, informa a finalização de reboque na posição de hoje, pátio 3. Gente, bom dia. Muito obrigada e bom dia. Azul 9301, no solo 35, livre à direita. Chame o controle só no 219. Grande direita, 219, para 301. Solo Salvador, 9301 da Azul, lisando. Estado, pouso autorizado, pistona 0, vento 140 graus, zona 09. Livre pouso, na 3144. Paulo, isso que animais está com 4 a bordo, está com 4 horas de autonomia. Alterna João Pessoa, pronto para o táxi. Sim, táxi é pátio 3, pátio 1 Índia, ponto de espera 198 decimal 95, ajuste na 0 no 3, whisky Charlie Mike. 3, pátio 1 Índia, 5.0, boa tarde, 3205, informação novembro, para autorização Guarulhos. 3805, prepara daí ao guarda-corpo. Nossa, a gente está com fraquejador aqui na 3, o meu, quero ter passado 4 Lima, confere? Pode seguir. Vou seguir o batizador? Afirmo. Ok. Nuno 44 no solo aos 38, livrando no 21 decimal 9, boa tarde. Nuno 219, boa tarde. 95. Cadê autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 109, whisky Charlie Mike. Boa tarde, estacionamento 320, continue a aproximação, aguardando pista livre. Obrigado, Charlie Mike.